O príncipe mais apaixonado desse país. Vem comigo assim, ó. Vem com o príncipe. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. Yeah, yeah, yeah, yeah. E de olhar os seus stories não sinto saudades. Zero curtidas, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir de conchinha sem roupa e fazer um love, love com você. Um love, love com você. Sinto saudades, zero curtidas, zero vontade.